Combinado? Então tá. É, se tá combinado, muita música boa irá rolar até às 6h30. Portanto, vamos lá. 5 horas, 3 minutos. Uma excelente sexta-feira. Conrado Silva, eu preciso de você. Rádio Cidade, apaixonada por você. Conrado Silva apresentando o programa Luz Divina. Cinco horas e seis minutos, bom dia, é preciso saber dizer, foi o recado aí do Roberto Carlos, música bonita, logo de manhã bem cedo, bem de manhãzinha, é isso, hein? E Conrado Silva chegando, para mais uma edição do programa Luz Divina. Eita, 5 horas e 6 minutos, portanto, mais uma edição do programa Luz Divina, dá tempo? Tá tempo sim, acabamos de chegar, é só você buscar o 99701-5771 ou 3533-1188 e na medida do possível nós iremos atendendo suas solicitações, ok? Combinado? Combinado. Pilotou ali, ó, são 5 horas e 7 minutos, o meu primeiro alô para a dona Cecília, a mãe de Conrado Silva, lá no bairro Batalhão. Bom dia, saúde, paz e a sua benção. Benção, mãe! Ei, Deus abençoe, meu filho. Opa, é assim, viu? Deixa eu falar para você, deixa eu dar um pinote aqui, bem próximo da nossa aqui.